coração. Estou aqui para dizer que vou-me embora. Meu irmão, não posso mais um dia suportar esta vertigem sem abismo. Maria, foi a fonte pela última vez. Não faz mal, pode compreender. Há podres, senta-se em própria de predadores. Preguiçosos, não só dessa água podia.